Boa tarde. Já sorriu para alguém hoje? Mesma coisa, hein? Bom dia. Vai firme na direção da sua meta, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Feliz dia do beijo. Parabéns, hein? Feliz dia do beijo. 13 do 4. Só passei para te dar um beijinho. Passando para te desejar um bom dia, abençoado por Deus.